Não és um órfão, Deus não deixa só os filhos seus. Qual ovelha no meio dos lobos, tens a proteção que vem de Deus. O Senhor provou várias vezes, guiando os filhos de Israel. Durante o dia era nuvem e à noite coluna de fogo lá no céu. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando as portas que fechadas estão. É mesmo assim que ele cuida de mim. Para começar, está sozinho, anjos se acampam ao seu redor. O Senhor te guarda com carinho, pra cantar não tem razão maior. Quando o inimigo se levanta, estende sua mão. Crente que se preza, se prepara para a luta com ação, jejum e oração. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando as portas que fechadas estão. É mesmo assim que ele cuida de mim. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim que ele cuida de mim. É mesmo assim que ele cuida de mim.